Deus vai ouvir e Ele vai responder. E o mar vai se acalmar e a tempestade vai passar, querido. Creia, Mestre. O vento balançou meu barco, Mestre. Estou à beira de um naufrágio, Mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Hallelujah. Vem, Senhor. Nós sabemos que o nosso clamor já tem chegado até o teu trono.